Alô? Ei, Jota, firmeza? Quem é? Quem tá falando? É o Sérgio, Lu. Oi, irmão, firmão? Firmeza mesmo. Pode crer, qual é o molho? Então, vai ficar de boa ou vai fazer um peão? Pode crer, vou fazer um peão sim, ó, louco. Ei, mano, mas não embaça não, hein? Não esquenta não, mano. Só vou tomar uma ducha, bater uma xepa já cola aí já, certo? Certo, passa na goma dos mano, liga todo mundo e 9 horas a gente se tromba, firmeza? Firmeza, mano. Falou. Falou. Sexta-feira, vou fazer um rolê. A semana foi mó corre, eu quero lazer. Trombar os parceiros, vai ser daquele jeito e ninguém. Ninguém vai botar defeito. No som do carro, James Brown, vagabundo passa mal, Isaac Reis. Ué, The Gang. Firmeza total, itinerária é Zona Sul, Campo Limpo, Piraju, Vila Fundão. Jardim Rosana e Grajaú, vários parceiros, várias quebradas, periferia, tô em casa e não troco por nada. Foi onde nasci, onde cresci e aqui muita coisa eu aprendi. Aprendi que boca aberta leva tiro na testa. Se não for sujeito aqui, você não presta. Assim é periferia, as leis são rígidas. Não adianta crescer e nem pagar simpatia. Quem é, é, tá no sangue, não nega. No estilo vagabundo, na picadilha, favela. Só quem vive nela, sobrevive nela. Mas se der brecha, vai pra debaixo da terra. A quebrada é desse jeito, acima de tudo o respeito. Pra sobreviver, tem que ser muito sujeito. Não dá motivo pra morrer. Assim que tem que ser, não pilantar nem conspirar. Para a vida não perder. Invente, tente, vem nesse som com a gente. De segunda a sexta é pesado batente. Fim de semana é curtição, toda rapa contente. Ligeiro esperto, eu tô consciente. A procura de paz, quero tirar um lazer. Em pilantragem, trairagem, nem vou me meter. E pra pipoca ou passarinho, deu milho é aquilo. Pra subir, é, só basta ver. E quanto mais discreto, menos inimigos. Eu tô na paz, firmão, se quiser vem comigo. Camisa da ponte, bombeta dos aliados. Pro peão pode crer, eu sou mais um escalado. De quebrado em quebrado, a gente segue assim, sem estresse que arca, distante da química. Do Leme ao Pontal, do Rosana ao litoral. Na humilde de boa, a gente segue na moral. Periferia é o lugar, é quente sempre será. O sangue tá na veia e não tem como negar. Faz parte da minha vida, periferia. Tem que ser sujeito pra viver no dia a dia. Periferia é o lugar, é quente sempre será. Tá no sangue, tá na veia e não tem como negar. Faz parte da minha vida, periferia. Favela é humildade, vagabundo não se cria. Cidade morou e atitude. O respeito traz respeito, obtém grande virtude. Cachorro louco, problema é nós na cena. Ponte morro seletivo, a fumaça quem aguenta. Não sobe, desce os gambé, doido pra arrumar pé. Quem não deve, não teme, nem da goela, né? Tá de conversa, de prosa, não vem pra cá de voz grossa. Dialeto quilombola, talarico é cova, tá de chapéu. Cruel, por aqui não dá pra ficar. Não ajuda, atrapalha, tem que se movimentar. Sair do poço, ladrão, não se ilude com dinheiro. Ter a plena visão, de trincar com os parceiros. Sabedoria na vida, constrói a base do ser. Trilê, Marquinho, Bel, Toicinho, Benê. Desconhece, não se cresce, Embu, a chapa é quente. Tio do Macedônia, pros loucos do Jardim Leme. Zumbi, no tabuão cresci. Pelo que vivi, muito aprendi. E saber chegar, ser, representar. Funk, buia na luta, rimas afri. Quem é do time representa e o partido é a esquerda. Que se foda a burguesia, que se foda a direita. Faço parte da favela, nasci e vivo nela. Convivo dia a dia com o crime e a miséria. O certo pelo certo, errado é errado. Atrasa lá do pé de breque, nem cola, tá ligado? E aí, mão de arrola, chega aí, maluco. Tá pagando pra nós, tá arrombado. Vai se foder, morou, mano. Sem ideia, já era, mano. Vai subir. Não é de sabão, João, a cena não é novela. Firma, forma, banco, endereço é a favela. Que não cola comédia. Não pago simpatia, odeio covardia. Pagar de correria, uma pá de meio dia. Age na patifaria, quem é de mil e dia reconhece madeirinha. Pilantra sem vergonha, na quebrada só na manha. Lambe, lasca, mó de fanha, qualquer mulher ele estranha. Não compreende, sem mod com a verdade. Pé do moio, é quente, dura a realidade. LTS, pra sempre, minha finalidade. Na sede, na cinco, eu fiquei à vontade. Malandro, sujeito, chega bem chegado. O mínimo respeito, pra ser considerado. Perifa vários, guerreiro lado a lado. Tudo nós da fita, Zé Comi fica atacado. Periferia é o lugar, é quente, sempre será. Tá no sangue, tá na veia, não tem como negar. Faz parte da minha vida, periferia.